Portal do Arrocha. E vou cantar. Falar, sou de fazer, tá contando vantagem antes de me conhecer. Segura essa onda e bebê, na cama a gente bate esse papo de prazer. Maluca, pirada, que fartura de raba, não me desafia, tu vai levar colocada. Ela virando o olhinho e o sol, macetando ela pedindo bota, bota e o pó. Ela virando o olhinho e o sol, macetando ela pedindo bota, bota e o pó, pó, pó, bota. Ela virando o olhinho e o sol, macetando ela pedindo bota, bota e o pó, pó, pó, botando, botando, botando e o pó, pó, pó, botando, botando, botando e o pó, pó, pó, botando, botando, botando e o pó, pó, pó, botando, botando, botando e o pó, pó, pó, botando. São Mix Studio, RK. Aí eu...